Conexão Conservadora apresenta o sétimo princípio conservador. Segundo Russell Kirk, conservadores estão convencidos que liberdade e propriedade estão intimamente ligadas. A tradução do texto, feita pelo padre Paulo Ricardo, está no nosso blog. O sétimo princípio foi comentado por Leonardo Bruno, do blog Conde Lopé de La Vila Nueva. Então, nós vamos começar falando sobre o direito de propriedade. A gente sabe que tanto no século XX, como até no nosso século, que é o século XXI, a propriedade privada é vista com certa carga de estigma social. Qual é o estigma social que ronda, né, a concepção do direito de propriedade? Uma delas é o fato de que a propriedade privada estimula uma certa forma de individualismo egoístico, né, e que a defesa do direito de propriedade seria contrário aos anseios tanto do bem comum como os anseios da sociedade. Esse discurso, em geral, é muito comum entre as mentalidades de cunho socialista ou de cunho estatizante, que colocam, por exemplo, a autoridade moral do Estado acima dos próprios direitos, entre os quais se enquadram o direito da propriedade. Por outro lado, nós temos várias vertentes coletivistas, né, várias vertentes estatistas, que colocam a propriedade dentro de um plano moral de negatividade. Né? E, infelizmente, nós percebemos cada vez mais que a expansão do Estado, né, que essa ideologia, de fato, ela acaba legitimando a expansão do Estado, e essa expansão estatal ela gera também uma ameaça às liberdades e os direitos individuais. Eu gostaria de começar essa questão da propriedade por uma história muito interessante, que quando eu completei meu curso de Direito, eu fiz um trabalho histórico, um histórico jurídico, que foi a minha monografia, foi a relação histórica e jurídica entre a propriedade e o domicílio. Né? Ou seja, nós temos na Constituição brasileira o domicílio como um asilo inviolável. Né? Mas a palavra domicílio, se a gente observar bem, vem do latim, que é domus, né? Dominus. Dominus, né, quer dizer senhorio, né, senhor. E dominus e dominium vê o que? A propriedade do senhorio, da pessoa que exerce o poder de propriedade. Mas afinal, já que nós falamos, assim, demos um introito, né, sobre a questão de como a propriedade é encarada, nós precisamos definir o que é a propriedade e por que defender o direito de propriedade. Mas a pergunta que fica no ar é: o que é o direito de propriedade? Eu poderia pegar dois conceitos do direito de propriedade, né? O conceito do proprius, né? Proprius, propriedade vem do proprius, ou seja, aquilo que se vincula a mim por uma questão de direito ou uma questão de posse. O que seria uma questão de direito? Por exemplo, você reivindicar aquilo que é devido, de alguma forma é um princípio de justiça. E se a gente analisar bem, o princípio da propriedade está ligado ao princípio de justiça. Na minha experiência como advogado, quando a gente reivindica algo que está postulando, de alguma forma nós reivindicamos algo que é próprio de nós. Existe uma titularidade que nos liga àquilo que nós postulamos como conceito de justiça. Então, quer dizer, se você abole o direito de propriedade, o próprio conceito de justiça também é abolido, porque um dos aspectos do princípio da justiça é dar a quem é devido. E dar a quem é devido é dar dentro do sentido do próprio. Veja, o conceito do próprio que eu estou tratando aqui não é a propriedade no sentido somente de coisa, mas a propriedade como um todo, como um gênero, né? Um conceito genérico. Né? Nós temos propriedade sobre determinadas coisas que são nossas, que são as nossas ideias, que é a nossa honra, né? Que é algo inerente a nós, inerente à nossa pessoa, né? E que não pode ser disponibilizado, né? Algo ontologicamente inerente a nós, ou seja, que é o conceito do próprio. É engraçado que muitos liberais confundem esse conceito do próprio com o conceito de proprietas, que é o conceito da coisa em si, né? Ou seja, a propriedade sobre bens. O ser humano não é um bem, necessariamente, com uma coisa. Ele é, na verdade, o quê? Nós temos determinados direitos de personalidade que são inerentes à nossa condição e que devem ser protegidos. E devem ser o quê? Inclusive, né, devem ser zelados pelo direito. Né, que são o quê? A nossa personalidade, a nossa vida, ou seja, são direitos personalistas, são coisas que pertencem à nossa pessoa e que são parte do próprio. Agora vamos analisar a questão do proprietas, né? Da propriedade em relação às coisas. Ora, se eu tenho, se dentro do indivíduo existem alguns aspectos que são próprios, são característicos dele, o mesmo também se aplica às coisas. Você não pode usufruir as coisas se você não tiver posse e não tiver domínio sobre a propriedade, né? Domínio sobre a coisa. E que faz disso o quê? Algo parte de você. Digamos que, por exemplo, eu aplique um trabalho sobre uma coisa, ou mesmo se aproprie dessa coisa para meu uso, que seja com exclusão de terceiros. Não existe outra forma de usar a coisa apropriando e excluindo de terceiros. Vamos analisar um exemplo fático. O ato de comer. Os atos mais primitivos do ser humano são atos de propriedade. O ato de comer. O fato de eu comer, por exemplo, uma linguiça, um pedaço de peixe, um vegetal, coisa parecida, né? Um capim lá, sei lá, uma salada ou qualquer coisa, já implica eu o quê? Eu consumir para o meu uso e exclusão de terceiros. Ou seja, isso não deixa de ser de propriedade, né? É muito comum que os comunistas e os socialistas usem um princípio cristão, que é o quê? A destinação universal dos bens da natureza, em dizer que, pelo fato da natureza ser ter a destinação universal, ou seja, o uso comum, necessariamente tornam a propriedade comum. Mas isso é uma falácia. Por uma razão muito simples. O ar da natureza é comum, mas o uso é particular. Aí é o seguinte: a destinação universal dos bens da natureza que os comunistas usam de forma muito sofística para negar o direito de propriedade, eles acabam ignorando que a única forma que o homem pode usufruir da natureza é se apropriando individualmente. É fazendo usufruto, né? É fazendo uso, né? Posse, né? Usufruto, entre outras coisas, quer dizer, o exercício da posse, né? Para o seu bem-estar. Então já percebemos aí que a propriedade não somente ela é um princípio de justiça, como também um princípio inerente à própria necessidade humana, sob pena de que ela possa até, inclusive, ser afetada ou até se extinguir, né? Já pensou se todo mundo se apropriasse coletivamente da comida? Ninguém se apropriaria de nada, né? Se alguém quisesse comer conjuntamente, a gente percebe que o conjunto aí é um conceito abstrato. A única coisa real mesmo, concreta, é eu me apropriar, sou eu me apropriar da comida, a outra pessoa apropriar outra parte, e aí etc. E isso não é diferente com relação às riquezas, né? Então, por exemplo, vamos pegar um caso da questão da apropriação das coisas, dos bens da natureza. Quando se fala de destinação universal dos bens, quer dizer que os bens da natureza não são de ninguém. Então você tem o direito de se apropriar privadamente, sem roubar de ninguém, né? Ou seja, se eu me aproprio de uma terra que não é de ninguém, e eu faço uso dessa terra, como posse dessa terra, para garantir aquilo que eu estou usufruindo, de fato essa propriedade é direito meu. Eu não estou roubando de ninguém. Eu posso excluir terceiro justamente para preservar aquilo que é meu para o meu uso. E para minha posse, e também para minha propriedade, para assegurar a minha posse e o meu uso. O mesmo princípio se aplica a qualquer pessoa que absorve algo da natureza. É muito comum que os coletivistas achem que a propriedade é um roubo, justamente porque a propriedade não existe com consentimento da coletividade. Mas a propriedade em si mesma não precisa dessa concessão, não precisa desse consentimento social. Quando alguém está passando fome e se apropria de uma maçã que ninguém pegou, por acaso você vai pedir autorização para essa coisa abstrata chamada sociedade para se apropriar de uma maçã e comer? A civilização em geral foi feita através da apropriação privada dos bens. Ou então, se a gente analisar bem, poderíamos falar de alguns aspectos de apropriação, como apropriação familiar, apropriação, mas são formas de apropriação. Vamos pegar o caso, por exemplo, dos índios. É muito comum o mito de que os índios não têm noções de propriedade. Isso é falso. Tente invadir o espaço de uma tribo indígena. Eles passam a flecha em você, eles passam você a fio de espada. Isso nada mais é do que direito de propriedade. A diferença é que as comunidades indígenas, elas são clãs familiares. Elas são clãs em que elas têm uma relação familiar, em que elas fazem uma divisão de bens entre os membros da família. Mas cada um tem o seu pedaço de lote e planta. Apesar da propriedade ser familiar ou do clã, no final da história, cada um faz uma repartição dos bens para o usufruto e para a posse, e às vezes até para a propriedade, dependendo do tipo de desenvolvimento cultural. Então, quer dizer, você vê que em praticamente todas as relações humanas, o direito de propriedade, ela está atuante, né? Ela está atuante no dia a dia, na conduta das pessoas, né? Na presunção do que as pessoas podem achar que uma pessoa se apropria de alguma coisa. Por exemplo, eu vejo uma mulher vestida com uma roupa. Eu não vou dizer que aquela propriedade é coletiva e tirar a roupa da mulher. Por quê? Porque pelo fato de ela usar essa roupa ou ela segurar um livro, eu presumo, através de uma questão puramente lógica, de que ela é proprietária daqueles bens, ou ela exerce, no mínimo, a posse daqueles bens, que é a exteriorização da propriedade. Agora, vamos falar da propriedade em sentido lato senso, no sentido da questão da estrutura social e da questão do quanto ela contribui para a liberdade. O fato de você ser dono dos seus próprios bens dá a você uma certa liberdade e uma certa autonomia de você agir por conta própria sem interferência direta de terceiros e sem interferência do Estado. Quando nós falamos do direito da propriedade como um dos direitos fundamentais para a defesa das liberdades civis e políticas, é o fato de que cada indivíduo, tendo posses, ele tem autonomia com relação à sociedade política, com relação a outros indivíduos em que ele possa discordar ou divergir. Ou seja, a sociedade livre é a sociedade por excelência da propriedade, em que cada cidadão tem o direito de exercer a propriedade sobre as coisas e usar para o seu bel prazer, no sentido de cada um seguir aquilo que lhe convém do âmbito das suas necessidades pessoais. Sem esse exercício da propriedade, todas as liberdades em geral, elas estarão tolhidas. E por quê? Porque se você não é dono dos seus bens, ou pelo menos se você não pode ser ou vir a ser dono de alguma coisa que seja do amplo ponto de vista econômico, logo, você não pode ser dono nem mesmo do seu trabalho, você não pode ser dono de absolutamente nem mesmo da sua própria iniciativa. E o mais engraçado é que quando alguém fala da abolição da propriedade privada, a gente fala abolição da propriedade privada em relação ao quê? Alguém vai exercer esse direito de propriedade. Tanto é verdade que no socialismo quem exerce o direito de propriedade é o Estado. Na verdade, o socialismo abole o direito de propriedade privada, mas na verdade ela impõe o quê? A estatização dos meios de produção, né? A estatização, quer dizer, olha só, você quer, na verdade, através de uma entidade chamada Estado, controlar tudo que existe na face da Terra. Ou seja, todos os recursos da natureza, né? Todos os recursos de apropriação. E detalhe, para eu me apropriar de alguma coisa para minha necessidade, eu vou ter que pedir autorização a um proprietário maior para exercício desse direito. Aí já percebemos a tirania aí. A gente tem que entender que a propriedade privada, além de ela ser um elemento essencial do indivíduo, ela também é um elemento essencial das liberdades civis. Porque se a gente analisar o que o direito civil regulamenta, nada mais é do que um universo jurídico regulamentado e estruturado dentro do direito de propriedade privada, né? Ou seja, as instituições civis, as associações privadas, os sindicatos, as empresas, né, as firmas, entre outras coisas, elas existem porque milhões de pessoas são proprietárias de alguma coisa, de algum imóvel, ou milhões de pessoas podem ser proprietárias de alguma coisa. É muito interessante quando você fala da questão do controle dos meios de produção, como se, na verdade, os meios de produção fossem produto das coisas em si, e não da ação humana sobre uma propriedade em específico que ela possui e que ela usa o melhor tipo de gerência possível para tirar dividendos daquilo, né? Então a gente percebe que, dentro de uma sociedade livre, o direito de propriedade é um elemento essencial, justamente porque dá autonomia aos indivíduos de gerenciarem suas riquezas e também de instrumentalizarem suas formas de organização autônomas, né? Seja em matéria de associações voluntárias, seja em matéria de contratos, seja em matéria de pactos, seja em matéria até da liberdade do trabalho. Recentemente, digamos assim, eu, por exemplo, tive uma experiência de ser demitido no escritório de advocacia, né? Porque os caras lá, não sei o que aconteceu, a gente teve uma divergência no âmbito do trabalho, eu não gostei do trabalho deles, não gostou, e eu disse, ah, vou pedir minhas contas e vou embora. Não é isso? É um exemplo que eu estou dando aqui. Quer dizer, se eu vivesse no Estado socialista, o mesmo dono que eu poderia pedir a demissão ou poderia me demitir, seria o outro dono também procurando em outro canto e assim sucessivamente. Mas o fato de eu mandar esse escritório para a puta que pariu, para o quinto dos infernos, e procurar um outro proprietário ou uma outra pessoa que possa se solidarizar comigo e se associar comigo, isso mostra o grau de liberdade do trabalho que o direito de propriedade dá. O nosso sistema de livre mercado, o nosso sistema econômico, tá? Como o nosso sistema político, que nós chamamos de Estado Democrático de Direito, ou uma democracia constitucional, ela é constitucional porque existem várias esferas do poder que contrapõem ao poder do Estado. Se o Estado controlasse tudo, seria uma tirania. Porque para eu fazer algum tipo de coisa, para eu comprar uma casa, para eu arranjar recursos, quem ia determinar em último caso é o Estado. Não seria eu. Se o Estado tem um monopólio da riqueza, também terá o um monopólio do trabalho, porque ele que terá o poder de contratar, ele que terá o poder de remunerar, ele que terá o poder de tudo. É por isso que o socialismo, quando tenta abolir a propriedade privada, como, aliás, todas as utopias sociais relacionadas à abolição do direito à propriedade, são tiranias. Então, por exemplo, nós falamos da utopia de Moros e também tem a utopia da Città di Sole, né? A Cidade do Sol de Tommaso Campanella, né? Que também fala de uma utopia em que todas as propriedades são comuns, inclusive as mulheres são comuns, né? Ou seja, na verdade, o coletivismo socialista, como a destruição do direito de propriedade, destrói de tal maneira a individualidade das pessoas que ninguém mais pode ser próprio, ninguém mais pode ser específico, ninguém mais pode ser particular. Todo mundo será uma massa amorfa como parte de um todo, né? De uma homogeneidade cultural, uma homogeneidade intelectual, uma homogeneidade de todos, de comportamentos, de roupas, de tudo. Olha, um exemplo clássico que nós podemos ver dessa coisa trágica, né? Que é alucinógena, por assim dizer. Recentemente morreu aquele tirano chamado Kim Song-il, o ditador da Coreia do Norte. E você percebe que as pessoas não têm individualidade. E também não têm direito de propriedade. Ninguém pode construir nada e dizer assim: eu sou contra o governo, não quero mais construir, ter relação com o governo. Tudo é governo. Tudo é ideologia do governo. Né? Tudo é propriedade do governo. Você não pode decidir. Você não pode divergir do pensamento governamental, sob pena de que, dentro do pensamento governamental, se você não for na linha, eles te fuzilam, eu te mando para um campo de concentração. Mas já que eu já dei um escopo mais ou menos dessas questões de propriedade, a gente pode falar também do socialismo. Como é que o socialismo preconiza na questão da abolição da propriedade privada, né, como algo imoral ou algo contrário ao bem comum, né? O mais assim perverso do movimento socialista, como do pensamento socialista, é que para você abolir o direito de propriedade, você vai tirar o direito de todas as pessoas de terem bens para que só uma entidade tenha um bem de controle total, que é o Estado. Ou seja, o Estado tira o direito das pessoas de possuírem para que ele mesmo possua e determine o que as pessoas devam produzir, do que elas devam consumir, do que elas devam trabalhar e depois como elas serão educadas, como elas serão tratadas, etc, etc, etc. Ou seja, a abolição da propriedade privada gera uma concentração tão brutal do poder do Estado que, no final da história, a gente pode dizer que é uma das piores tiranias jamais vistas na face humana. Hã? Ou seja, não é por acaso que o que ocorreu na União Soviética, o que ocorre na Coreia do Norte, o que ocorre na China, é basicamente o reflexo lógico da abolição do direito da propriedade. É claro que o direito da propriedade acompanha outros valores, mas o direito da propriedade também é um elemento essencial da sociedade. É ela que faz essa divisão entre o público e o privado, né? Ela que faz um, ela cria, né? O exercício da propriedade privada na sociedade, ela cria um princípio delimitador do Estado. Ela limita o Estado. Quando uma pessoa não quer trabalhar para o Estado e manda o Estado para os quintos dos infernos e quer fazer uma coisa original, né? Ou tem uma propriedade para isso, ou uma casa a defender, ou um bem a defender, né? Ou até para usufruir, essa pessoa é livre, é independente. Quantas pessoas não foram protegidas por pequenos, médios ou grandes proprietários contra a atuação arbitrária do poder político? Hã? Ou então, pelo fato de eu mesmo ter o direito de exercer propriedade, eu tenho o meu resguardo através desse direito de me defender contra a arbitrariedade de um outro poder, seja público ou privado. Pelo simples fato de que esse poder, né, esse poder político não ser centralizado no poder econômico. Né, ou melhor, o poder econômico ficar centralizado no político. Então a gente percebe aí que o direito de propriedade nesse aspecto, ela se casa perfeitamente com valores como iniciativa, como liberdade individual, como independência, como mudança, como criatividade, né, e como inovação e prosperidade. Podemos analisar, por exemplo, vamos pegar, já que a gente pegou o caso da Coreia do Norte, vamos fazer uma comparação entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Em 1950 houve a Grande Guerra da Coreia, em que a Coreia do Norte tentou anexar o Sul à força. Os Estados Unidos intervieram, né, e houve aquele jogo da Guerra Fria entre a União Soviética e a China ao norte e os Estados Unidos ao sul, e salvaram a Coreia do Sul do comunismo. E no final das contas, se a gente analisar a condição de vida, a qualidade de vida dos dois países, que eram únicos, né, e acabaram sendo divididos, ambos os países, Coreia do Sul como Coreia do Norte, eram países mais pobres do que o Brasil nos anos 50. Eram miseráveis, eram famélicos até. E hoje nós vemos a diferença. Enquanto a Coreia do Norte continua sendo um país famélico, um país com grandes crises periódicas de fome, inclusive a última crise foi em 1995, em que estimativas falam de quase 2 milhões de pessoas mortas pela fome, um decréscimo de 2 milhões de pessoas pela fome, enquanto a Coreia do Sul, que seguiu o direito de propriedade, a sociedade do direito de propriedade, a sociedade da livre iniciativa, a sociedade do trabalho livre, ó, e a sociedade da propriedade, como a gente falou aqui, é uma das sociedades mais ricas do mundo. É um país que, em matéria de PIB per capita, é maior do que o Brasil. Ou em renda per capita. E, inclusive, o nível de educação da população é muito maior do que o nosso. E por quê? Porque existia um sistema em que prezava um mínimo de liberdade individual. E esse mínimo de liberdade individual só pode ser consagrado se houver uma esfera de poder em que o Estado não controla, que é a esfera do poder da propriedade privada. Então, quer dizer, todas as tentativas de abolição da propriedade privada não somente fracassaram, porque elas são contrárias a uma ordem, a um direito natural, a uma coisa que é inerente ao ser humano, como também elas vão fracassar, apesar de que elas causam um estrago tremendo. Eu estava me lembrando agora, por exemplo, o que aconteceu no Camboja, né? No Camboja, um partido que é comunista, que é o Partido Comunista da Kampuchea, que era chamado de Yang Kar, eles acabaram, implantaram uma ditadura do socialismo agrícola, né? Ou seja, o Estado tomou conta de tudo e começou a dizer assim: vocês agora não serão mais médicos, advogados, nada, vocês serão agora produtores de arroz. E mandou praticamente a população para gigantescos campos de concentração de arrozais. O que que aconteceu com isso? O que foi mais interessante é que as pessoas começaram a morrer de fome justamente porque elas eram proibidas de plantar individualmente e se apropriar individualmente de alimentos que não fossem determinados pelo Estado. Ou seja, quando as pessoas faziam uma plantaçãozinha privada, o Yang Kar chegava e tomava, confiscava a plantação e dizia assim: você não tem direito de comer, a não ser que o Estado determine o seu direito de comer. Olha que ponto chegou a loucura do coletivismo. Olha que ponto chegou a loucura da abolição da propriedade privada. Quer dizer, o elemento essencial, básico, que é o elemento de apropriação da alimentação, foi proibida. E claro, isso gerou um preço de 25% da população do Camboja sendo exterminada pela fome e pela violência, naturalmente, né? Porque o socialismo, para se estabelecer, ele precisa realmente de uma dose brutal de violência para concentrar o poder. Então, eu vou assim já terminar aqui. Eu acho que eu fiz uma exposição mais ou menos básica da coisa. E eu acho que a melhor maneira de a gente ler e estudar como se desenvolve o direito de propriedade é a gente estudar os clássicos da literatura política sobre o assunto, né? Um deles é Aristóteles, Platão e Aristóteles é um deles. E, em particular, Aristóteles, que faz uma defesa sobre o assunto, né, sobre essa questão, inclusive a implicação ética e moral do direito de propriedade, de que você é muito mais zeloso com aquilo que é seu do que aquilo que é dos outros, né? Ou que aquilo que não diz respeito a você, né? Um princípio básico aí. Nós temos também São Tomás de Aquino, que também desenvolve esse conceito da lei natural, entre os quais o direito de propriedade. Nós temos também questões da doutrina católica, da doutrina da Igreja Católica, das encíclicas papais, que falam sobre o direito da propriedade como direito natural. Nós temos trabalhos também dos séculos XV, XVI, principalmente dos séculos XVI, XVII, sobre esse conceito do direito natural, tanto do lado católico, da escolástica espanhola, como também do lado protestante, né, como o Grotius, o Pudendorf. Embora, claro, que eu tenho até uma restrição à concepção protestante do direito natural, que eu acho que é um pouco questionável. E temos também o próprio John Locke. O John Locke escreveu um livro chamado Os Dois Tratados sobre o Governo Civil, que eu acho que é um livro interessante ser lido. Eu entendo, inclusive, que o conceito de propriedade de Locke, ele tem defeitos, para mim, no meu entender, mas é um livro que tem que ser estudado, até para ser entendida muita coisa, né? Muitos prós e os contras dessa discussão. Mas eu acho que o essencial de tudo é o seguinte, é a história. Eu penso que, por exemplo, se você estudar a história soviética, a história comunista em geral, todas as experiências comunistas em gerais, ou as tentativas nesse sentido, você percebe o quanto a tentativa de abolir a propriedade privada, ela está casada com a tentativa de tirar da sociedade um direito de possuir. E também o direito de ser autônomo enquanto indivíduo dentro dessa comunidade, e de também, através dessa autonomia na gerência de recursos, de você se solidarizar com indivíduos criando instituições intermediárias do poder político. Intermediárias que estão abaixo, mas que contrapõem o poder político. Existe uma hierarquia aí na sociedade, né? E essa hierarquia, o que acontece? Só que a gente tem que entender o seguinte, dentro de uma sociedade autenticamente cristã, como eu defendo, até certo ponto, nós temos que reconhecer que tanto da própria sociedade, da sociedade civil, como do Estado, existem princípios que são inerentes e transcendentes da comunidade, sobre a comunidade, que ela deve obedecer, que é uma lei natural, né? O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, que são inerentes não somente à dignidade do ser humano, como também inerentes à busca do bem comum, né? Então, quer dizer, nós percebemos que os coletivismos em geral adulteram a perspectiva do bem comum, transformando os indivíduos como massa amorfa de um projeto de engenharia social, de um projeto de manipulação da sociedade, como se a sociedade fosse uma cobaia, né, de experimento. Quando, na verdade, a sociedade livre mesmo, a sociedade política autêntica, é aquela em que as pessoas, através das suas propriedades, ou através das suas relações interpessoais privadas, elas conseguem se solidarizar da melhor maneira voluntária possível. E o Estado apenas como uma função subsidiária de intervir, né, basicamente somente para coibir os abusos, né, e fazer respeitar a justiça. E olha que nós falamos do justiça no começo, que a justiça também está ligada ao direito de propriedade, ao fato de eu postular aquilo que é devido a mim por direito e que exclui terceiros. Digamos que, por exemplo, eu sofro uma violência física ou uma violência psicológica ou então uma violência até na minha própria reputação. Digamos que alguém espalhe, como muita gente espalha, alguns idiotas espalham, já vi gente me chamando de nazista, de racista, por eu ser uma pessoa conservadora, por exemplo. Eu posso chegar e postular o direito de defender minha reputação. Chegar na justiça e dizer, eu não sou racista, não sou nazista, não sou porcaria nenhuma disso, não sou totalitarista, sou antitotalitário, e vou processar e vou obrigar a punição de quem me faz isso. Isso não deixa de ser direito do próprio, da propriedade. De certa forma, sim. Existe alguém que pode substituir a mim enquanto reputação de pessoa, enquanto indivíduo? Não, pode. Alguém vai dizer assim, olha, tem que colocar um substituto do Leonardo para defender a honra do Leonardo. Não, só existe o Leonardo para defender a honra do Leonardo. Alguém pode intermediar essa defesa, mas isso diz respeito só a mim. E isso também está ligado aos direitos de propriedade. O direito do próprio, né? E aí eu estou colocando a propriedade não somente como direito sobre as coisas, como também algumas coisas que são inerentes à pessoa que exterioriza também essa concepção dos direitos. E eu acho que, na verdade, a gente tem que entender uma coisa. Mais do que nunca, nós percebemos que a propriedade privada está sendo ameaçada, a propriedade privada cada vez mais está sendo podada por determinações estatais ou burocráticas que são contrárias aos seus fins, e nós temos que lembrar qual é a essência, qual é a função social, se é que podemos usar esse termo, da propriedade. A função social da propriedade é proteger o indivíduo contra terceiros, é proteger os seus bens para que ele produza de forma segura, para que ele usufrui de forma segura contra o ladrão, contra o bandido, contra o malfeitor. E claro, e baseado nisso, ele também fazer um bem à sociedade. Ele poderá fazer um bem à sociedade sendo livre para usufruir sua propriedade e para usar da melhor maneira possível através de uma relação voluntária com seus concidadãos.